友達だねすよ染めちゃって呼ばれすよ porque salvaste me do mundo oh Senhor você chegou e tomou conta de mimMe amparou e disse, eis-me aqui, eu sou teu Deus. Vem a mim, eu sou a luz que brilha em teu caminho, em tempo algum te deixarei sozinho.Eu sou teu Deus. Vem a mim. Eu sou a luz que brilha em teu caminho. Em tempo algum te deixarei sozinho. Eu sou teu Deus.Você chegou, tomou-me pela mão e fez morada no meu coração e me deixou feliz agora. Oh, Senhor, hoje eu sei o que é felicidade.Pois somente eu encontrei verdade e a vitória. Vem a mim, eu sou a luz que brilha em teu caminho. Em tempo algum te deixarei sozinho.Eu sou teu Deus. Vem a mim. Eu sou a luz que brilha em teu caminho. Em tempo algum te deixarei sozinho.